comandando os sons mais tocados do planeta. Eles. Edilson. Virando todos os ritmos. E ninguém para de dançar. Alô, Yuri, o Emerson, o Marlon, o Alex, o Ibico Show, é de Turuí com a gente. Vai! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer, a verdade que eu sou. De jeito travado, nem Brasil, que com a gente curtindo o retrô. Carinhoso, tão gostoso de tocar, se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Edilson e Edielson. Seu coração, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Edilson e Edielson vão tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar o som que encanta o Pará. O show de som vai começar, Príncipe Negro vai tocar. Uma canção fala de amor e paixão. Oh, oh, oh. Príncipe Negro. Meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão. Oh, oh, oh. Sem perceber, meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do Príncipe Negro. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. Os brothers Edilson e Edielson. Edilson, toca aí, que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós. Alô, alô, alô. Com a gente lá no trevo da Alça Viária curtindo o retrô. Quem é, quem é? É Príncipe Negro, melhor som. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro, vem pra dançar, vem agitar o som da galera, melhor som não há. Quem escutar, vem balançar. É Príncipe Negro, melhor som. Edilson, nosso amigo jogador café, rapaz, velha guarda. Velhos tempos aí do Super Central, tá com a gente. Um abraço, café. Você e o Rodrigo com a gente no Retrô. Valeu demais. Bora! Meu parceiro Miguel do Colômbia. Bora, Miguel! De amor faz entorpecer, que loucura, amor está contigo assim. Veja seu corpo sobre o meu, o amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero pois eternamente sem peso com a gente até agora. Tá no retrô, olha eternamente. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu. E esse? Esse entra e sai. Isso que é onda. Entra e sai de amor. Mexe, remexe esse corpo quente. Nosso prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Um abraço, galera da Embrasa, com a gente. Mexe, mexe. Embrasa, tudo por aqui, valeu. Nosso pode crer. Prazer é esse amor ardente. Esse entra e sai. nosso entra e sai de amor. Oi! Ontem eu vi você, meu sonho, meu sonho. Obrigado, grande amigo Magno Rodrigues, com a gente. Ele participou de Elzo na segunda edição do Retro a Bordo. Olha, Cedinho, chegou na história pra mim, adorei, bacana. Mas não vai te humilhar. Bora, Magno! Vou te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Príncipe Negro, negro. Vou aos limites, vou aos limites. Vai! Vou aos limites, tudo é. As patroas do rock aqui com a gente. Tá no retrô! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho. Príncipe Negro Retro! Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos, sempre acordar. Nós todos, por ti eu vou aos limites. Te conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Deixa eu te amar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Lívia. Aí, Dani, com a gente, só de boa, curtindo o Retro. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você. Do seu amor eu preciso para viver. Deixa. Deixa eu te amar. Bora, Cacique Rex. Segura aí. Não pode acabar. No dia 31, na virada do ano, vamos estar na Via Show. Príncipe Negro, Carroça da Saudade, lá na Via Show e mais a Kombi da Saudade também. E no dia 1º, gente, 1º de janeiro, dia 1º, Príncipe Negro, na Ilha Bela. Todo mundo convidado. Você não pode perder! Vai segurando, segurando o Edilson, põe essa galera assim. Passeando no Oriente, um magadinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Vai! Agora, a onda é retrô. Príncipe Negro Retrô. Ela veio do Talibã, era filha do Bin Laden, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Quem é do Clube do Remo de verdade aí, hein? Quem é do Leão, levanta a mãozinha e canta assim, ó. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Tem alguém do Leão aí? Ela veio do Talibã, era filha do Bin Laden, adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Agora quem é do Paysandu? Quem é do Paysandu? Canta assim. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Tem alguém do Paysandu aí? Tá gravando? Retro. Tá gravando? Tá sim. Um abraço, Neto. Obrigado, Neto. Obrigado, Tati. Galera do Guerreiro, Cacique, que esteja com a gente curtindo o Redrô. Esteja à vontade. Um abraço, Neto. Um abraço, Tati. É do Guerreiro, Cacique, que esteja. Um abraço, valeu. Eu só queria conhecer onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo ela é puro silicone. Um abração às solteiras do Botafogo com a gente, a Lívia e a Camila. Os campeões, um abraço, valeu. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura. Com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de mucura. Galera do Palio, Maranata Saúde com a gente, que vai tocar esse CDzão do Retrô. Lá no Ipiranga, pode crer! Você tá com pena dela, então vem pro meu andar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Ai, mora, ai, mora. Galera, impressa com a gente, peso aí. Bora, Retrô. O DJ que coloca a galera pra dançar, DJ Edielson, é adrenalina total. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Sendo pro Rudo, obrigado, Júlia. Meus amigos do Guimeira com a gente nos prestigiando mais uma vez. Só valeu, valeu, valeu. Deve estar percebendo. Um ótimo 2020 pra vocês também. Tamo junto, hein? Obrigado, Luana, presidente do Botafogo Feminino. Pra Jaque Carolzinha. Pra ir as meninas do Tudo Rio, olha só. Vem viver o nosso sonho de amor. Sem você eu sei que vou chorar. Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar. Meu olha o Gelson, a gente também. Deixe, por favor. Toda a galera lá do Bar Sandy Júnior, olha aí. É só no pacote, papai. Sei que você ainda me ama. Lá do Bar Sandy Júnior, obrigado, chega à vontade, valeu. Eu te amo muito, mas tenho que partir. Você só me fez sofrer, só Príncipe Negro Retrô. Sei que te feri, que fiz você sofrer, mas peço teu perdão se você não sei viver. Se teu corpo quente pra me aquecer, eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer. Toma, vai! Lembra dos momentos de felicidade, quando nosso amor incendiava a cidade. Sei que essa chama não se apagou, vamos tentar juntos acender. Um abraço, Edilson, Mandinho, DJ Travado, rapaziada, em braço, valeu! Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei, serei feliz. Girei o mundo inteiro, no modo de dizer. Andei no meu país para encontrar você. Teresina, São Luís, a ilha do amor. João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador. Recife, Aracaju, parei em Fortaleza. As praias do Nordeste, que bela natureza. Você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei, serei feliz. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você, eu sei, serei feliz. E assim vai! Palmas, Campo Grande, Goiânia. Olha, abraço pra Camila. Brasília com a gente, a Carol, a Luana. Estão dizendo assim, Edilson, foi mais uma pija nas casadas, meu Deus do céu. No mapa vou subir pra fechar a minha história. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá. De Manaus vim de barco pra Belém, Pará. Encontrei você. Os brothers Edilson e Edielson. Só no bregão, meu amor. E eu preciso de você aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem, sem o seu calor. Um abraço para o Júlio da Pé de Briga com a gente, Moisés. O homem da sombra de margarina do Moisés. Amor, preciso de você aqui. Aqui. Cansei de estar sozinho, meu bem. Sem o seu calor. Isso é Príncipe Negro Retrô. Olha só quem tá aqui com a gente, Edilson. Nosso amigo Oscar. Ali com toda a sua família curtindo por isso. Alô, Oscar! Você mais ninguém. Bora, Oscar! Preciso de você. Aqui. Aqui. Nosso parceiro rebelde aqui com a gente. Sozinho. Depois do litro de açaí, meu irmão. E ainda toma com açúcar. É muita onda. Uou, uou, uou. Hoje ele rachou com o Madison, né, Madison? Aí a parceria. Fazendo você viver altas emoções aqui. Se você for até Recife, Agora é a hora de você chegar junto, hein? Não esqueça. Já pulou, já dançou, já cantou. Agora chega junto do periquitinho. Pois as praias e o sol de Recife, Edielson, mas parecem coisas lá do céu. O rei chegou! Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça, será? E a velha Olinda, que coisa mais linda. Será que tem moça? Como tem moça, como tem moça. E de eu só, quando você for até Recife, DJ Rebelde, não esqueça, registrando tudo. Esteira e do chapéu, já já vai estar nas redes sociais. Pois as praias e o sol, olha só, Recife, aí conhece, são na terra. Não larga, não larga, não larga, não. Agora sonha! Sonha, sonha comigo e vem me contar que meu amor no teu sono me fez acordar. Égua do som. Dorme, sonha comigo, mesmo acordada, lembrando que eu sem você não sou nada. Toda a família, os lisos, andei pela aí do Beiradão com a gente 3D. O Elton, o Marcel e Josi com a gente, obrigado. Sonha, sonha comigo e vem me dizer que o amor é castigo sem ter você. Sonha sempre comigo, mesmo acordada, pois eu sei que você só quer ser amada. Espera que a vida lhe traga esse amor. Parceiro Júnior, Danilo, também da gente. Nosso amor de jeito tem travado. Que ser assim. De jeito travado. Você sempre ei, pensa em mim. Não adianta a gente mentir. Não adianta insistir em fugir. Quem no amor procurar a razão vai no amor encontrar solução. E por isso eu insisto em falar, vem me amar sem sofrer, vem sonhar. Sou as melhores do rei, Reginaldo Rossi. Parece até mentira, Edielson, que acabou o encanto, Edielson, que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Príncipe Negro. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. É príncipe. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. E agora, hein? Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço. Nosso parceiro Oscar, tá aqui curtindo o retorno mais uma vez. Obrigado, Oscar. É só o príncipe atravessado, irmão. Teu abraço. Ele tá com a gente. Eu sinto falta da tua prisão. Isso é Príncipe Negro Retrô, mudando todos os conceitos. Vejam bem vocês o que comigo aconteceu. E eu aceitei como coisas desta vida. Eu a encontrei tão triste só, coitada, tive tanto dó. Ela estava tão sofrida. Égua da viagem, né? E eu cuidei dessa pessoa. Olha o que aconteceu. E até lhe dei o meu amor. Isso que é amigo, né? E ao mostrá-la ao meu melhor amigo, alô, Madison! Por ele, ela me deixou. Meu Deus, ela me trai com o melhor amigo meu. Ele levou, meu Deus, parabéns ao nosso amigo Alexandre. Ela me está aniversariando hoje aí, comemorar sua festa hoje junto com o príncipe. Amigo meu. Obrigado, Alexandre, parabéns, meu irmão. Aí conhece, né, Matos? Dia 31, virada do ano, Príncipe Negro Carroça. Lá na Via Show! Vejam bem vocês. E a primeira do ano, gente. Comigo, primeira do ano vai ser na Ilha Bela. Todo mundo convidado, hein? Como dia primeiro! Vida. Começa 10 da manhã na Ilha Bela! Lá no Cubu! Encontrei. É aqui pertinho. Triste só. Coitada, o Anderson, Braz, Maranata com a gente. O Mocotó do Pop. Toda a galera nos campos, um abraço a vocês aí também. E eu cuidei. Toninho Charles também. Com a gente. E até lhe dei o meu amor. Príncipe Negro Retrô, a verdadeira lenda viva das aparelhagens. E ela ao meu melhor amigo. Mas esquece. Ela me deixou. Meu Deus, meu Deus. Ela me trás. Abraça pra Marcelo Nico, tá com a gente. Sai bom contigo, retrô. Fala, Nico! Meu Deus. Aí, é Gelson. Meu Deus. E agora? Se você brigar novamente, vou embora. Vem. Mas ouça bem o que eu digo agora. Olha o rei. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Sincero, né? Eu não presto mais. É o melô do ferro essa aí. Eu não presto mais, eu te amo. Olha, Gelson. Nosso amigo Magno Rodrigues continua com a gente. Jonathan. Obrigado, Deide. Obrigado, Dila, lá dos Anjos. Curtindo o Retro, valeu. Um abraço, muito carinho. Meu parceiro Kleibe, lá do Siqueirão com a gente, e o nosso amigo Fabiano. Alô, Fabiano! Vieram de Belém, curtiu o Retrô? Aqui, valeu! Todos dizem, meu bem, que eu tenho. Nosso amigo Rafaela Siqueirão, beijo, Rafaela, obrigado pelo carinho. Eu sou playboy, não vale nada. A primeira dama do Fabiano tá com a gente. Eu não presto, Príncipe Negro. Mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Príncipe Negro Retrô. O Júnior Danilo. Sozinho, o travado tá na área, meu irmão. Essa é da boa. Fora a chuva que cai, eu fico pensando nos momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Por isso eu lhe peço que venha depressa, me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não. Nosso amigo Sola com a gente. É o Sola Retrô da Bahia. Olha, Sola, dia primeiro, lá na Ilha Bela, meu irmão. Caminhos que tive que andar, na triste saudade que fere. Já quer? Naquele abraço. Já quer? Que eu não pude dar. Nosso amigo Thales com a gente. Obrigado, Chulo Mela, galera do Dimeira em peso. Bora pro Rudo. Só você aqui. Não entende. Alô, Júlia. O quanto eu te quero. Só você não entende. O Sol já confirmou dia primeiro da Ilha Bela. Você tem algo. Já já o DJ Adriano Mix aqui com a gente também. Que me prende. E mais uma participação. Deu pontapé inicial. Logo mais ele volta aqui com a gente pra mandar ver. Vai, Adriano! O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você. Eu te amo. Não tem motivos pra toda esconder. A equipe Rex com a gente, curtindo o Retrô também. Alô, equipe Rex! E pro mundo inteiro eu vou gritar. Você tem especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Sincero, eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que o Adailson, a Rita, parceiros aí do Rebelde, estão com a gente aqui do Príncipe. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Eu te amo. Não tenho motivos pra esconder. Vai, grita! Não, geme! Ai! Vou gritar! Príncipe Negro Retro! Não tenha vergonha de chorar perto de mim, pois eu sou amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Hoje você vai ver que isso é Príncipe Negro Retrô. Sou eu. Príncipe Negro. Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Não peça perdão, não sou ninguém pra perdoar. Quando a gente ama, a gente esquece. Família terrorista curtindo o retorno. Obrigado, Dimas. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Edilson e Edielson, trazendo tudo o que há de melhor pra você. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. E eu? Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Príncipe Negro. Olha só, gente, nossa festa, ela foi gravada ao vivo, ainda está sendo gravada, legal? E você que estiver afim desse CD aí, aqui da sede do Botafogo, você pode trazer o seu contato no papel, pode botar no papel o seu contato aí, que eu vou chamar você no WhatsApp e vou enviar esse CD pra você aí, ó. É, o Retrô! assim, ó. Assim. Aí então chama o Oscar. O Oscar é o considerado. A gente envia pra ele e ele envia pra toda a galera. Então só vem aqui atrás, você pode pegar o nosso contato e chama no WhatsApp, tá legal? A gente envia pra você também. Não, não, não, não quero mais saber de você. O amor que eu sentia por você acabou. Agora eu quero ser livre e sair por aí. Cansei de viver prisioneiro do seu coração. Foi com o tempo que eu vim descobrir que você nunca me amou. Dizia estar apaixonado e no fundo você sempre me enganou. Me enganou, me enganou, me enganou. Oh, oh, oh. Eu não, não, não, não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você vai se arrepender do que fez. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever, pode escrever, pode escrever, pode escrever. Porque eu vim Príncipe Negro e você nunca me amou. Olha meu parceiro Porrudo. Dizia estar apaixonado. Tá aqui no show do Príncipe, faz uma vez a sua primeira dança. Você sempre me enganou. Me enganou. Me enganou. Me enganou. Oh, oh, oh. Eu não quero mais saber de você. Pode procurar outro alguém que eu estou indo também. Um dia você. Nosso amigo Rodrigo, da carreira pirata aqui com a gente. Olá, Rodrigo! Meu parceiro Oscar. Isso é tá com a gente. Muito tarde, meu bem. Pode escrever, pode escrever, pode escrever, pode escrever. Aí será muito tarde, meu bem. Pode escrever, pode escrever, pode escrever, pode escrever. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar outra vez. Quem sabe agora dá certo. Vamos buscar a felicidade. Oh, felicidade. Chega de tanta saudade. Se só queremos estar perto. Alô, Sola! Sabemos que não podemos ficar separados. A Pátia, a Jaque, Marcinha com a gente. Já nos provamos. Alô, Yane, toda a equipe Rex curtindo o Retro, obrigado. Vive. Tudo que aconteceu é melhor. Meu parceiro, o Ferro tá com a gente. Porque você não vive sem mim e eu não vivo sem você. Você partiu e eu fiquei. Na sua ausência eu chorei, sentindo no meu peito a dor da solidão. Eu sofri sem ter os teus carinhos. Por isto vim pedir perdão, fazer feliz meu coração, que não consegue mais viver sem você. Nunca mais vou deixar você tão só. Nunca mais vou brigar contigo. Nunca mais branco aquece o meu frio. Pedem brasa com a gente, a Samanta, a Giovana. Me abraça forte, meu bem. Tiririca, o Júnior, o Zezinho, valeu. Nossas roupas no chão, até sem vergonha de ver. O nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. O dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem, explodimos de amor e prazer. E o Gordinho? Meu parceiro Miguel, o Elton com a gente também, curtindo o Retrô. Aqui na sede do Botafogo. Aqui. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Hoje uma boa soneca, desperto agarrada em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. Meu amigo Sola, é dia 1º de janeiro, aí tá com a gente. Lá na Ilha Bela. Tá aí Retrô. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Mais do que tudo que a vida pode me dar. Eu amo meu broto. Mais do que tudo. Eu te esqueci. Olha o amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Príncipe Negro. Você foi o meu primeiro amor. É. Você foi o meu primeiro amor. Esse é o verdadeiro show.